Fala, macacada! Estamos começando mais um Banana Nanica! Hoje estamos aqui com Segui Vibe! e os convidados Daniel HDR. E aí, vamos falar de spoiler, né? Cara, que E frase temos idiota. também. Tem frase aqui? Não Não, tem, não, não né? precisa. Então vão tudo a Eu da merda, nós Wii. vamos falar o fim da história, porra! E temos aqui também o Inferno, o Baile dos Enxutos. Onde é que deixa o currículo? Que eu quero sair daquela merda lá. Então, galera, como vocês perceberam, estamos aqui fazendo um drops que de repente pode até virar podcast devido ao assunto, que é finaleira de Breaking Bad, né? E Vamos só contar aí o. lembrando aí, a galera que é leite com pera, obviamente vai ter um monte de spoiler, então assistam essa merda antes de ouvir isso. Vilmo! Vilmo! Vilmo! Mas de repente, se você quiser ouvir isso antes de assistir, velho, não vai xingar porque vai ter spoiler, né, velho? Larga a mão de ser burro. O Thanos aparece no final de Breaking Bad. O rato de Trabuco aparece no final do episódio. E Inferno já passou todos os spoilers pro Mo, ele nem se preocupa mais. Ele ficou tristinho. Triste! É, o inferno até pediu, porque tu mora onde? Em que estado mesmo, Inferno? Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, né? Então tá, né? Eu acho que é por isso então que tu tinha me mandado aquele e-mail pra eu contratar um carro de som pra falar todo o final do roteiro na frente do trabalho do Mo. Eu sou aqui do Rio Grande do Sul também. Eu tive o trabalho de passar todas as falas pro computador. A gente contrata alguém. Contrata um casal pra fazer a Skyler e o Walter. Imagina com aquela musiquinha no fundo. Ah, que merda, cara. Cara lá contando, né? Gus Fring explode, não sei mais quem morre. Quem É. morre. Tocando Ah, Kennedy no fundo, então. né? Que bom. Chega, chega, Kennedy chega. é péssimo, cara. Kennedy, o Mo ia gostar, hein? Mo ia gostar de Kennedy. Acho que tem tudo a ver com ele. Vamos então dar uma. Como é que é a palavra mesmo? Contextualizar. Vamos conceitualizar. Contextualizar, né? Tem a ver com tetas. Eu não entendi muito bem, mas tem a ver com tetas. Ah, isso já A importa, já. temporada. Por favor, Segui, dá uma. Evandro, Oi. contextualize. Vou pedir pro Segui. O Segui tá na vibe. Dá uma. Vibe! Falar um pouco aí dessa última temporada aí do Breaking Bad aí, Ah, velho, como é que foi? devia pedir pra outra pessoa, porque minha memória nunca é das melhores, tá ligado, né? Inferno, Daniel, então. Isso, Tá ali, inferno. Eu tô desenhando a Miss Marvel aqui. Bom, a quinta temporada ela começa, na verdade, com já o final da temporada, né? Isso. Porque ela começa com o Walter no restaurante de beira de estrada, fudidaço, assim, na merda, e a gente fica meio perdido. Aí aparecem algumas cenas, tal, ele com um trabuco pesado lá no porta-mala do carro, com a cara meio de fugitivo, assim, né? Só que na época, o Walter ainda não. Ninguém imaginava que ele era o Heisenberg, né? Aí. Ele tinha recém matado. Ele tinha matado o Ele Gus, tava né? na boa, ele tava na Tipo, ele boa. tava na Ele boa. Ele tava acabou a quarta na boa. temporada com, tipo, venci. É. Tô de boa aqui. Aí quando entrou a quinta, que você toma aquele choque, foi, porra, o Walter vai se fuder. E toda temporada se desenrola a partir disso. Essa sacada é genial, né? Porque ele já antecipa o final. Ele fala pra você, cara, olha só, o personagem que você gosta vai se fuder. Agora, como ele vai se fuder, aí Você você não vai ter que sabe. acompanhar. É, você vai ter que Ah, mas acompanhar. ia ficar. Já Não, na tava verdade, claro que ele ia se fuder, cara. Ele é o seguido da Terra 2, né, cara? Porque ele tá mendigão, né, velho? Ele tá Cabelão muito mendigão, cara. escrinhado. Não, assim, que ele ia se fuder, claro, a gente sabe, porque, porra, não daria pra ele sair, né, por cima da carne seca. Beleza. A Tudo questão aconteceu. é. A gente vê ele fudidaço no início, né? Assim, é um seguir ao extremo. É nóis. É nóis. Só não tem tatuagem, né, cara? Ele numa noia, né, cara? You're goddamn right. Aí, porra, tem uma cena que é fantástica, que é, ele vai na casa dele, tem uns moleques brincando de skate na piscina. A casa piscina, toda piscina detonada. Vazia, né? É, a casa toda detonada. Tá pichado Heisenberg lá. Heisenberg na parede. E ele isso com aquela foi cara... Isso foi a volta da segunda parte da última temporada, né? Tem que ficar claro. Começou. Assim, né? A primeira temporada. Assim, o início da quinta temporada mostra ele encontrando um contato. Num bar de beira de estrada, e esse bar de beira de estrada dá uma puta de uma arma pra ele, uma metranca gigante ali pra ele. E tá no porta-mala do carro. A minigun, né? É, a minigun. E aí, tu também nota que é o aniversário do Walter. Sim, né? Ele 52 tá... anos. 52, exato, lá? 52 uhum. anos com o Bacon lá, né? Como a esposa dele fazia. E aí, de repente, a história dá um retrocesso e volta quando ele tava fazendo 51, né? Uhum. Que tá no mesmo lugar, não é? Que tem aquela garçonete que fala e tudo mais. É. Isso. E o fantástico é isso. É você vê o cara. Como é que o cara chegou àquele ponto, né? Que ele vai se fuder, todo mundo sabe, ele vai se fuder. Uhum. Agora, como ele chegou àquele ponto? E, porra, aquele estado deplorável. E isso fica muito claro, principalmente nos episódios 15, no 14 e o 15, né? Os três últimos. É o que destrói ele, é né? É o declínio, basicamente. É o declínio dele, esses dois episódios, né? É, cara, assim, eu acho que, na verdade, o Walter, ele sempre esteve em declínio, sabe? Se você for acompanhar as cinco, a gente não vai falar das cinco porque é muita coisa, né? Mas se você for acompanhar as cinco, ele nunca teve bem. Sim. Uhum. Sim. Ele sempre teve na merda. Ele sempre foi o cara tentando botar a cabeça pra fora da água, mas sempre se afogou. que foi touchdown agora. Acostume-se, isso aqui no BDS isso aí. Tá de boa. Mas continua aí, cara. Então ele sempre foi um náufrago, cara. Ele sempre teve se afogando, ele sempre teve na merda. Ele tava na merda. A vida dele sempre foi uma merda, né? E ele só teve um momento bom, que foi quando ele matou o Gus, mas foi tão rápido, né? Tão fugaz, né? Do jeito que ficou na série, meio dúbio, do tipo, cara, teoricamente matar o Gus não era a melhor saída, assim, tipo, foi um alívio pro Walt, mas desencadeou tudo que desencadeou na quinta, porque, tipo, sim, o Gus não tava lá gerenciando e, sei lá, velho. Então, essas temporadas inteiras é pra derrubar a negada, assim, tipo, ela começa num ritmo muito tenso. E termina triste pra caralho, velho. Tipo, emocionante, na realidade, acho que é a palavra. Mas vocês acharam, assim, que começou meio morno, assim, a quinta temporada? Ou vocês acham que começou bombando, assim, já? Não, acho que a quinta foi toda tensa, cara. Começou bem tensa, cara. É, a quinta foi toda tensa, mas ela dá vamos dizer assim, um embasamento maior pra uma coisa que se a pessoa tá vendo atentamente as outras temporadas, ela percebe que é o seguinte, ele se agarra a essa questão de produzir a metanfetamina e vamos dizer assim, construir o negócio em si, porque é a única coisa que ele tem. Uhum. A esposa dele já não quer mais saber dele, porque no momento que ela já se liga que foi ele que matou o Gus Fring, e que outras pessoas podem vir se vingar, ela simplesmente já não quer mais ficar perto dele, né? Aconteceu aquilo tudo também com o Hank, né, também, e aí ele realmente ele não teve envolvido, né, mas de qualquer forma foi um efeito colateral. Ela teme pela família dele, a Skyler teme pela família e aí quer ficar longe dele, então ele se agarra à produção da metanfetamina como a única coisa que é realmente dele, porque aí tu lembra lá no início da série, né? Quando ele perdeu a Grey Matter, a sociedade da Grey Matter, por causa de uma chave de buceta, né? Que foi aquela feiosa lá, né? Isso que eu ia falar, a chave de buceta tá parada. Conga la Conga lá, a Gretchen. Exatamente. E aí, então, ele nota que a única coisa que ele realmente tem, que é o que ele tá construindo, né? Que provém do esforço dele extremo. E isso vai se tornando bem, bem evidente no decorrer dessa temporada, porque de uma certa maneira parece que eles estão no controle, porque com a eliminação do Gus Fring, não tem mais obstáculo, em teoria, né? Só tem as pontas soltas, né? Que é o que lida toda essa temporada aí, até um determinado ponto. Sim. O Walter, pra mim, ele é autodestrutivo, né, cara? Ele é um cara que busca destruição. Ele se apega ao lance da família, de deixar tudo pra família, mas na verdade ele é um monstro que se descobriu monstro. Sim, sim. Ele só tava tentando se enganar, acho que, tipo, ele ser mais aceitável se pra ele mesmo, né? Ele só se descobriu quem ele era depois que ele entrou pro crime. Ele declara isso pra Skyler no último episódio. Eu sou isso. Esse diálogo. Nossa, acho que foi a cena mais bonita da série, cara. É. Ele falou duas coisas chave, né? Em todo tempo ele declara, né, de que ele fazia as coisas pela família, e ele admite no último episódio que ele fez por ele, né? Por ele. Ali se sentia vivo, se sentia vivo, né? Exato, foi o momento de lucidez dele. Primeiro, admitiu que ele não fazia aquilo pela família, fazia aquilo por ele mesmo, que ele gostava. E segundo, aquilo dava pra ele uma vida, uma sensação de vida que ele nunca teve. Nem na época da Grey Matter, ele nunca teve. Ele se sentiu só vivo quando ele começou a praticar o crime. Então, ou seja, ele sempre foi um psicótico, ele sempre foi um marginal. Só que ele sempre foi um cara contido. O câncer libertou ele. A gente nota muito isso pelo fato dele estar com muita grana e não quer parar de fazer aquilo. E quando ele resolve parar, que ele fica lá, tipo, tendo aquele meio tédio, assim, ele trabalhando no Lava Rápido com a Skyler. Ele, tipo, tu vê que ele tá... Né, não consegue sair, ele tá sempre com um pé atrás ali. Ele quer ter uma vida ordinária, mas sempre que ele pode, ele tá tentando controlar a situação mesmo, se considerando aposentado, né? Você sabe, eu tinha essa dúvida, se ele era realmente um monstro, né? Ou se ele era uma vítima das circunstâncias. Até que teve aquele lance. Vocês lembram quando ele compra um carro zero, acho que era um Mustang, e a Skyler manda ele devolver? Ele pega o Mustang, leva até um estacionamento abandonado e começa a dar cavalinho de pau no Mustang até destruir o carro. Sim. E sai com a maior cara de felicidade. Ali eu vi que realmente o que ele queria não era a família, o que ele queria era o seu prazer pessoal. O que ele queria era se sentir vivo dessa forma, né, meio doentia. Ali eu vi que ele era realmente um bandidão de primeira, um mestre do crime, como ele mesmo se autodefiniu depois. E é a mesma forma, todo o relacionamento manipulador dele com o Jesse, assim. Ele sempre tenta mascarar, mas no fundo é o que ele quer mesmo. Tipo, não é pelo que o Jesse quer ou coisa do tipo, ele mascara de uma forma ele que faz, pareça ele faz que o Jesse queira. Ele faz tipo. O Jesse querer, né? O que ele quer. Na verdade, isso é bem confuso, né? Porque em vários momentos ele dá o crédito pro Jesse, né? Ele leva a fé nele, sabe? É como se ele enxergasse no Jesse uma possibilidade dele ser o que ele tá deixando de ser, né? Também, pode ser. Eu acho que ele tem pro Jesse uma compaixão, né? E um remorso pra ele sempre maquinar em cima do Jesse, sempre manipular o Jesse. Então, ele tem uma certa compaixão. E, se você for ver bem, todas as vezes que o Walter se fudeu foi quando ele quis proteger o Jesse. Sim, é verdade. Todas as vezes. Pô, o Jesse era pra morrer na mão do Gus. Ele foi lá e intercedeu. Não, junto lá ao no início, quando ele já matou o Crazy Eight. No final da primeira temporada lá. Fica atropelando lá os caras. No Tuco também. Sim. Foi sempre o Jesse que fez a merda, ele ia lá. Por quê? Ele manipulava muito o cara. Manipulava. Só que ele sentia um pouco de remorso. Aí quando ele viu que o cara ia se fuder, ele ia lá e ajudava. Mas nisso de ajudar, ele se afundava também. Mas ele sabia que não ia ter muito mais tempo de vida, então foda-se. Vou lá e vou ajudar, até porque daqui a pouco eu vou morrer mesmo. E ele gostava daquilo. E no final, a cena foi emblemática, assim, né, cara? Ele salvou o Jesse, né? Salvou a vida do Jesse no tiroteio. E falou pro cara, bom, agora você vai ter sua recompensa, me mata. porra, o que você quer, cara? tipo, tudo que você passou. É, e tipo, aí falou, é isso que você quer. Aí o Jess falou, cara, é isso que eu quero ou é isso que você quer? Aí tipo, ele, é isso que eu quero. É, aí foi a primeira e única vez que ele não aceitou a manipulação do Alder. Mas também, cara, o Jess tava todo fudido, aceitar ou não, não ia mudar porra nenhuma na vida dele, né, cara? O cara já se fudeu tanto, né, mano, durante o bagulho todo. Ah, cara, eu achei essa série, assim, extremamente bem construída, cara. Sim, cara, é legal que, tipo, não rola as pontas incríveis soltas, nem as coisas mirabolantes, nem nada. É tudo muito fechadinho, tá tudo muito rodando certo, assim, tá ligado? É o principal mérito dessa série é que ela soube quando parar. Também, cara. Ah, sim, isso é coisa que... falar pros produtores do Dexter pra aprender como é que se faz essa porra. E tu sabe o que é pior, cara? Quando tu olha o histórico do cara que criou a série e ele criou o Arquivo X e a coisa fugiu do controle, né? Uhum, no momento que o elenco principal do Arquivo X saiu também, isso mostra também que ele aprende, né? Ele entende, como, né? Como é, ele agora ele tá podendo ter um objeto, um, vamos dizer assim, um produto que tem o seu desenvolvimento controlado. Tu tinha todos os sinais de pressão para poder levar o criador da série a desenvolver mais duas temporadas, pelo menos, ou mais três, né? Uhum. Mas não, ele terminou no tempo certo, cara. Ele deu todo o percurso, né, da história do personagem. E foi muito fechado, né, cara? Tu olha o último episódio, assim, ele vai fechando várias pontas, assim, durante o episódio pra encerrar mesmo, sabe? Pra te não ficar aquela dúvida, assim, o que aconteceu com fulano, se fulano não poderia voltar pra se vingar, coisa assim, tá? É, muito fechado. Ele podia fazer uma idas e vindas do câncer, né? O câncer, melhorou! Ih, piorou! É, ficar naquele joguinho, mas não. Ó, não, mas não é assim, não é assim, né, cara? O câncer não é assim, é... Exato! Se ele é remissivo, ele pode parar, como ele pode voltar mais forte, que é o que aconteceu, né? Exato, agora sim, fazer disso uma novelinha ia perder credibilidade, né? Ia perder a verossimilhança. Se ele fizesse uma novelinha do câncer vem, o câncer vai, como se fosse uma gripe, né? Ah, sim. Então ele não quis cair nessa armadilha fácil, né? De melhoras e pioras e expectativa de... Imagina, expectativa de redenção para o Walter. Nossa. Entendeu? Depois de tudo que aconteceu, assim, ia ser muito forçado. É, cara. Totalmente, assim. Não tinha como. Porra, o cara matou o cunhado, velho. Entendeu? Como? Pô, vamos começar. Viu, Mo? Um ele matou o Hank, Mo. Ele matou o Hank no deserto e botou ele, cara, na porta. Ô, cara, esse episódio, Mo, foi... E, antes disso, meu, que foi um dos episódios que mais machucou o coração, foi o Mike. Foi ele ter matado o Mike, tá ligado? Ah, o Mike também. Cara. Nossa, velho, esse partiu o coração. E no final, porra, ele falando, tipo, ah... Eu deixa eu morrer aqui. Que a Lídia tem o bagulho, assim, tipo, a lista dos nomes lá. Eu só te matei porque você ia acabar me fazendo merda comigo mais pra frente, assim, tipo... É, eu acabei lembrando que a Lídia tinha a lista. É, tipo... É, tem que deixar claro também, quem é a Lídia, né? Ah, a Lídia é uma gostosa. Viu? Assim, acabou o Gus Fring, né? Ele morreu na quarta temporada lá. O Walter matou, e aí, teoricamente, ia dificultar o acesso pra eles. Eles não tinham os meios necessários pra conseguir produzir a metanfetamina deles. Aí eles foram na mulher que distribuía pro Gus, né? Que é essa Lídia gostosa. Teve aquele episódio do roubo do trem. Do trem, que foi eu achei muito fenomenal, foda, cara. Episódio. Muito bom. Não, cara, puta merda. Quando eles começam a tirar os escombos da caminhonete, tira a bicicleta, eu vi, meu Deus, cara, o moleque tá ali, cara. Puta, velho. Pode crer, mano. Outra coisa que também foi tensa pra caralho. O Proto Matt Damon lá, cara, desde o começo... O Proto Matt Damon. Aquele filho da puta lá, meu Deus. O Redneck. O Redneck do caralho lá. Caralho, desde o começo ele se metendo, ele tipo, quando eles começaram aquele negócio do vamos nos pestes lá. Isso, que ele ficava... Indo nas casas pra fabricar, ele ficava se metendo e falando coisa. Eu disse, bah, esse cara aí vai... Vai dar merda, tá ligado? Ainda vai cagar tudo, cara. E foi dito e feito, né, velho? Bicho, e a série não faz concessão, né, cara? Não, velho. tiver que dar um tiro no peito de um garoto de 12 anos, vai dar. Que vai, né, velho? Não, não tem essa. Cara. Porra, a cena do... Quando o Jesse tenta fugir, né? Eles pegam o Jesse de volta. Sim. E castigam. Nossa, o Jesse. Nossa, cara. Matando a mulher que ele ama, cara. Assim, cara, que Quem não visualizou aí, vamos tacar spoiler mesmo. A mãe do Brock lá, qual é o nome da mina? Aquela que é meio chicana lá, sei lá. Qual... Ah, não, esqueci agora. É, então, os caras dão uma fuzilada nela lá. Ah, filha da puta. Puta que vai pro frio, sangue frio, desgraçado, né, cara? É sangue frio, cara. Pistola com silenciador, botou a mulher pra fora. Assim, convidou a mulher a sair da casa, né? Pra ver o Jesse. A mulher saiu na maior inocência, ele foi por trás dela e... Mas, sabe? Pô, acabou. Nada pessoal, veja isso, né? Jess. Tá. Puta merda, cara. Assim, seco, cara. E aí eles ameaçam o Jess dizendo que o próximo vai ser o garoto, né? O garoto, é. Olha o lado bom, né? O garoto tá vivo. Ah, falou. Essa parada que o Inferno falou aí, que ele iniciou, a gente comecei a perceber isso, pelo menos, ou que foi muito mais evidente, foi no final da segunda temporada, quando aquela minazinha do Jess lá, que é gostosa pra caralho, morre de overdose e o pai dela derruba o avião. Uhum. Aí, tipo, aí a gente já começa a perceber que, tipo, a série ia longe nessas paradas tensas, assim, né? Sim. Na verdade, a gente tem uma questão aqui também que eu já andei lendo sobre teorias de internet a respeito disso. Vocês não notaram também que nessa quinta temporada o Walter tá virando o Gus? Também, ele tá agindo igual, né? Tá agindo igualzinho ao Gus, cara. Lá no Lava Rápido ele fica de joelho num paninho pra vomitar. Verdade, é verdade. Cara, ele tá assimilando todos os jeitos do Gus. Aí tu percebe o seguinte, cara, o que aconteceu com o Gus, do Gus ser aquele psicótico que corta a goela do cara lá na frente dos dois, saca? Puta merda. Cara, se o Walter tivesse continuado, cara, ia ficar mesmo, o Gus, né? Cara. Ele ia estar igualzinho, cara. É, até porque é aquilo, né, cara? O Walter sempre foi muito inteligente, ele não se enganou. Ele sabia que se ele continuasse naquilo, ele ia virar um cara totalmente frio, totalmente a parte da família que ele tanto prezava, porque aquele mundo não comportava um pai de família. É isso também. Isso também lembra uma coisa, né, cara? Que o Gus não era um pai de família, né? Ele morava sozinho, né? O único amor do Gus foi assassinado na frente dele. Exato. Que era o cara lá na piscina. Exatamente, o cara que cozinhava lá, né? O cara que cozinhava, exato. Ele era homossexual, né? Ele tinha um negócio junto com um parceiro dele, só que o parceiro dele tomou um teco na ideia na frente dele. Teco na ideia é uma ótima expressão, cara. um pipoco na maneira de pensar, né, cara? Então o Walter sabia. Mas aqui, como ele tinha o câncer, então ele tacou foda-se. Ele sabia que não ia durar muito tempo. Aquilo tudo não ia durar muito tempo. Só que ele se apegou de tal forma, né? Cara, 80 milhões de dólares, cara. Pra quê? Sabe, não tem necessidade. 80 milhões de dólares. É muito mais do que aquilo que ele se programou fazer. Ele queria 700 e poucos mil pro tratamento na primeira temporada só, né? Pois é. É como o HDR falou, o apego dele não era mais a família. Deixou de ser muito tempo. Não tem uma cena que quando ele lê lá e descobre que ele tava curado do câncer, ele fica meio irritado, assim, não teve um negócio assim, cara? Ele dá o soco na... Quando ele dá o soco, né? Tipo, o cara viu que tava curado, tipo, agora eu vou ter que sair dessa vida, não preciso mais disso, né? Então, sim. Tipo, o cara ficou mega... Não, acho que ele nem pensou, vou ter que sair dessa vida, porque ele não queria sair da vida. Acho que ele pensou, vou ter que sustentar a farsa por mais tempo. É, a minha justificativa perfeita acabou, tá ligado? Pois é. Tipo... Na real também, esse desprendimento que ele teve de qualquer código moral, assim, junto com os objetivos dele, tá um pouco atrelado, assim, ao fato de que ele sabia que ele ia morrer, sabe? Que todos os fins justificavam os meios. No momento que ele teve uma redenção pela doença ter regredido, né? Ele percebia que ele ia ter que pagar por aquilo. Uhum. E aí ele aí entrou de cabeça. Eu acho que essa, vamos dizer assim, esse retorno dele, né? Ele acabou abraçando o crime de cabeça. E se a gente também for pensar que nessa época aí, que é quando ele melhora do câncer, que a Skyler começa a descobrir mais coisas e chega a ser um ponto dela querer esperar que o câncer volte. E aí ele percebe que ele não tem mais a família dele, que ele não tem o amor da família dele, que a única coisa que ele tem é o crime e é o que ele constrói. Aí sim, cara, aí só desanda. Mas tem aquela questão, né, cara? O Walter, ele sabe que ele não tem a família dele, basicamente, desde a primeira temporada, né? Que já tava mal das pernas e de uma forma ou de outra, o câncer só deu uma... Deu, tipo, uma sobrevida pra eles, mas cara, já tava meio complicado, né? Aí eu vou cavar um pouco mais fundo. Na verdade, o Walter nunca teve a família dele. Porque a família dele foi um erro desde o início. Primeiro, ele não era apaixonado pela Skyler, ele era apaixonado pela Gretchen. Pela outra. Uhum. Sim. É. Então, assim, houve uma conveniência dele ficar com a Skyler. Segundo, o filho dele teve paralisia cerebral. Quer dizer, uma gravidez perfeita, aí chega no momento do parto, acho que o cordão umbilical estava amarrado no pescoço, asfixia a criança, e ele fica sem oxigênio e tem sequelas pro resto da vida. Né? Uhum. Aí quando ele descobre que vai ter uma outra gravidez, a mulher dele vai ter uma outra gravidez, ele descobre que tem câncer junto. Não, não foi planejada essa outra gravidez. É verdade. É verdade, não foi planejada, exatamente. Quando a Skyler falou que estava grávida, ele já sabia que tinha câncer. Ou seja, a família dele sempre foi um núcleo muito disfuncional. Né? O cunhado e a cunhada se metendo em tudo que eles faziam, né? Meio que manipulando a vida deles, eles se deixando levar por aquilo, eles sofrendo humilhação no posto. Lembra da primeira temporada, ele sendo humilhado pelo colega de classe, mandando limpar o pneu do carro dele? Sim. Sim. A vida dele sempre foi uma coisa que não era aquilo que ele queria. Sempre foi um problema que ele tentava contornar. Por isso que eu falei que o câncer o libertou, porque ele pôde ser quem ele realmente era. Mas, em anos ele podia mesmo fazer o que ele queria fazer e não o que ele precisava fazer, né? Vocês falaram do Hank agora, cara. Uma hora que eu fiquei assim, caralho, velho, que jogada. Foi quando, logicamente, no meio dessa quinta temporada, o Hank acaba descobrindo, né? Um dos livros lá que o primeiro químico do Gus Fring dedicou pra ele. Fez uma cagada lá no meio ele de uma cagada. Cagando, e ele tava cagando lá. De novo. Ele chupou a merda com o cu de novo. Deu aquele flop. Pingou a aguinha, né? Pingou a aguinha ali. Exatamente. E aí ele fez o comparativo das letras, ele não teve dúvida de que era o mesmo. Sabe, ele começou a conectar todas as questões. E aí, quando já tava escancarado de que o Walter sabia que o Hank sabia que ele era o Heisenberg, o que que o cara faz, velho? Ele grava, velho, um depoimento. Nossa, que ele coloca. Cara, puta, foi cara. Muito. Sabe assim, quando eu vi, pô, terminou aquela primeira metade com o Hank descobrindo, né? Eu disse, agora eles vão... Eu achei assim, na volta eles vão ficar enrolando num negócio de gato e rato tentando descobrir. Sim, não, fudendo, cara, no final do episódio os dois já se confrontaram assim e o Hank deu as porradas no Walter lá. Eu achei ele ameaça, o ele Walter ameaça. Já logo ameaçou, né, cara? É, cara, ele já ameaçou direto assim. Se você não me conhece como você diz, então é melhor você tomar cautela, cara. Isso. Cara, é muito foda. Isso aí foi muito foda. Eu fiquei assim, será que eles vão começar naquele gato e rato agora, tentando incriminar, tentando. Não, cara. Tipo, no final do episódio. Mal, né, cara? Isso foi muito foda, cara. Foi uma ótima sacada dos caras. Cara, o fato dele gravar um depoimento jogando toda a culpa em cima do Hank. O pior é que tudo que ele usa de argumento aconteceu. Só que ele distorce, cara. Desde o tratamento do Hank, que ele pegou o dinheiro, que a esposa do Hank pegou o dinheiro emprestado com o Walter, o soco no olho que ele levou, dizendo que foi uma agressão, o fato dele ter pego as crianças e ter ficado com o Hank e a esposa ficaram com as crianças lá naquele período que a Skyler quis deixar eles longe, né? Sim, uhum. Sim. De 3 meses, cara, né? Isso, cara. Cara, muito assim... foda. Toda série tem um personagem mala, né? A personagem mala do Breaking Bad, pra mim, é a Marie. É, cunhada do Walter. Aí, quando o Hank virou pra ela e perguntou, Marie, minha filha, quem pagou meu tratamento de saúde? Puta, a cara dela impagável, né? A cara dela, assim, eu vibrei ali, cara. Eu vibrei. Mas, cara, ele ainda fala assim, foi o último prego do meu cachorro. A cara dela foi impagável, velho. A cara dela foi impagável. Aí, a partir desse episódio aí que o Daniel citou, que começou a obsessão do Rankin fuder com a vida do Walter, né? Isso é verdade. Ele levou a questão, né, dos filhos do Walter, sabe, não levou em conta isso, não levou em conta a Skyler, né? Tanto que quando ele vai pedir pra Skyler ajudar ele, vai tentar livrar ela, ele já quer ter o depoimento dela no bar, assim, ela fica toda apavorada, cara. Peraí, só um pouquinho, o que que é isso, né? Acho que esse é outro também obcecado, né, cara? É obcecado no sentido contrário, né, do Walter, né? Mas é outro também que não mede consequências, que vai fazer o que tiver que fazer e fazer por cima de todos. Aos ouvintes incautos, entendam uma coisa. A merda ficou tão instaurada que no momento em que o próprio Hank fosse denunciar o cunhado, ele estaria automaticamente afastado do caso. Então toda aquela ambição que ele tinha de poder ser um policial e ter ascensão dentro da carreira dele como policial, né, vai pro saco. Quer dizer, se ele prender o maior algoz dele, ele vai consequentemente vai ser acabar demitido. Com a carreira dele. É, sim. Vai acabar com, sim, a carreira dele. Acabar, né? E também a Marie lá, a Marie, sei lá, ela lança um contraponto muito bacana, do tipo, velho, e se você não for o cara que prende ele e outra pessoa prende ele, cara? E aí, ele era seu cunhado, como é que você fica? Tipo, fode a cabeça do cara, né? Tá acabado na carreira. Ele prender. Imagina se não é ele que prende ainda. Tipo, nem isso ele não teve coragem, nem e capacidade temos, de descobrir. Temos tudo isso regado com aquele DVD sensacional, velho. Porra, cara. É, isso, ainda tem o DVD, cara. Depois ele pegou do depoimento do Jesse ainda, conseguiu tentar alguma coisa. Aquela sacada dele de ter tirado uma foto do Jesse no chão com aquela carne exposta lá. De galinha, né? Não, de boi. Cérebro de boi. Cara, aquilo foi... É, bicho. Não, assim, foi genial. A forma como o Hank pegou, né, o Walter foi genial. O que eu não achei muito... Achei meio forçado, mas tudo bem, dá pra relevar. Foi o lance do último episódio, que o Walter bota aquela maquininha no porta-mala do carro pra sair dando tiro. Ali eu achei meio forçação de barra. Deixou de ser químico e virou MacGyver, né, cara? É, virou MacGyver, né, cara? Aí, porra, ele previu, que ele é fodão, né? Ele previu que todos os bandidos estariam juntos, mesmo raio de ação da metralhadora. Show de bola. É, foi muito conveniente tudo isso dar certo. É que, né? É uma coisa estranha realmente aí, é o seguinte, né? No momento que vamos dizer assim, o faturamento e a organização em si aumentou, né, de certa maneira, no momento que eles estão fazendo lá as drogas, né, e estão botando o Jesse para trabalhar no cabresto com ele, para fazer a metanfetamina, com a grana que eles já estão ganhando e que eles já ganharam depois que eles pegaram o dinheiro do Walter no deserto, né, quando eles mataram o Hank e tudo mais. Foda-se, você tá ouvindo, me desculpe, mas você tá aqui é porque... Cara, é spoiler, queria... não tem problema. É spoiler, né? Quem tá ouvindo já terminou. Quem tá ouvindo já então, terminou. Cara, a organização teria crescido de tal maneira que pra começar teria que ter muito mais funcionário lá cobrindo a segurança daquilo, né? Teoricamente, você tem 70 milhões de dólares, tá ligado? É, tipo, fora o que eles produzem de meta. Fora as metanfetaminas, que tem um laboratório. É, não ia ter aquele mesmo número de caipira que tava lá um ano atrás. Ainda tá o fundo de quintal. Com as mesmas roupas, né, cara? É, um ano depois. Cara, mas eu permito, sabe, eu permito isso porque eu permiti aqueles dois gêmeos idiotas aparecendo. Nossa. Na história, cara. A aparição deles foi idiota, mas a parada foi muito tensa, tá ligado? Foi tenso, mas foi pra justificar a vamos dizer assim, todas as mortes anteriores, né, que ficaram conectadas, né, desde do Tito e tudo mais. Dos mexicanos? Isso. É, dos careca lá com... Ah, cara, eu não achei idiota não, pô, eles rastejando ali no deserto. Não, cara, a cena é bacana. É religioso, é maneiro. Mas eles são meio caricatos, cara, é isso que eu tô falando. Sim. São caricatos, com certeza. É pra tu aceitar isso, tu aceita o cara botar uma metranca automática ali. E outro, o cara ficou um ano numa cabana, velho, ele deve ter pensado muito, né? E, tipo, é um ano de Walter White mauzão, tá ligado? Ele ia fazer isso, cara, inevitavelmente. Porra, ele, imagina, ficou naquela cabana, a única coisa que ele tinha a fazer, não tinha nem TV na porra lá pra ele. Ele chegou ao ponto de pagar 10 mil por um minuto de conversa a mais com uma pessoa, tá ligado? Uma hora, 10 mil. Cara, jogando carta com ele lá. Pra jogar carta, entre aspas, né? Agora, pegando os episódios ali, cara, esse episódio do Ozymandias aí, porra, nossa, meu, como teve coisa pra destruir, né, cara? Porque quando terminou o episódio, foi o Ozymandias é o 14, né? Quando terminou o 13, eu fiquei naquela loucura, assim, bah, como é que vai terminar esse tiroteio, né? Eu até peguei, cara, eu cheguei a procurar o streaming no dia da estreia lá pra ver o comecinho, só pra ver como ia terminar o tiroteio, é, né? O tiroteio em questão é o tiroteio que o Hank e o Steve Gomez... Pô, fiquei com pena do... Fiquei com pena dos dois lá, cara, que gostava dos personagens. E antes, só pra alertar a galera aí, a gente, provavelmente um dia ou outro na vida, vamos fazer um podcast sobre lágrimas masculinas, cara. E os últimos três episódios de Breaking Bad vão entrar na cronologia, tá ligado? Tenso, cara. Muito tenso, muito tenso. É, a morte da namorada do Jesse foi emocionante. A morte do Hank foi emocionante. A conversa do Walter com a Skyler foi emocionante. O desespero do filho quando a Skyler e o Walter caem na porrada foi emocionante. Né, a despedida do Walter, então. Nossa, essa, eu não conhecia aquela música, Blue Angel. Porra, depois eu vou pegar, muito linda. É, então, e o pior, cara, eu peguei uma legenda aqui. É porque, tipo, eu assisti no streaming, né, tals. Mas eu peguei uma legenda e a legenda tava com legendado em inglês a música mesmo e tal. A minha tá legendada, que eu peguei tá legendado. E, cara, é muito a história do episódio que tá rolando ali, tá ligado? Tipo, é muito foda. É. A placa do carro do. Que eu falei pra seguir agora mais cedo. A placa que o Walter tá dirigindo, a placa do carro tá escrito Live Free or Die, né? É Live, né? Aham, live free or die. Então, tipo, é aquilo ali mesmo, sabe? Ou ele vai viver livre, ou então ele vai ter que morrer mesmo. Agora, uma coisa interessante, cara. Vocês já repararam como. O nome dos episódios, como são bem. Bem sinistros? É Ozymandias. Né? O que é um Ozymandias, por falar nisso? Ozymandias de Watchmen, cara. Não. O personagem eu conheço e tal, mas qual o conceito do episódio chamar Ozymandias? Porque eu não entendi, não sei o que é um Ozymandias, se tem algum termo Eu acho que a alusão tem a ver com o fato de Ozymandias ter sido um cara que quis consertar o mundo de uma forma torta. Ah, tá. De repente, o paralelo com o Walter White, que quis fazer o certo de uma forma totalmente errada. Mas o Ozymandias é só o personagem mesmo? Não teve alguma figura histórica, alguma coisa tipo? Não, cara, o Google tá aí pra isso, cara. É. Ah, saca Google? GOOGLE.com.br, então. Não, vai lá, cara, não, meu, ele não conhece nem Blade Runner, cara. Ah, isso eu conheço, caralho, eu nunca assisti. Você tem que contextualizar, porra, cara. Contextualizar, é verdade. E também o último episódio chama Felina. Porra, o quê? Entendeu? Assim, tem gente que tá falando que são as iniciais de ferro, lítio e sódio, né? Mas eu também não entendi o porquê. O outro é o nome da reserva Apache, onde foi enterrado o dinheiro. Que é um nome também bem estranho, nome indígena. Os nomes dos episódios são fantásticos. É, mas... muito foda, né, cara? Então... Nossa, o cara deu uma informação de química e o Evandro passou reto, tipo assim, não estudei. Não estudei. Química eu não... Ué, sódio? Mas é na, cara. NA, cara. Porra. Cara, não, cara, química não. Não é sódio, cara. Zero esquerdo em química. Porra, como é que chamou esse inferno? Burro pra caralho. Ô, cara, já que nós estamos falando em química, velho, o que ele faz com os dois amigos dele de faculdade? É do caralho também, viu? Fiquei... Ah, cara, eu ia falar. Muito bom, velho. Eu ia chegar nesse ponto agora, velho. Muito bom, então velho. Fala. Porque a cena toda é muito boa, porque o casalzinho entra ali e daí mostra que ele tá no escuro ali, só espreito, né? Então eles entram, ele vem vindo atrás. Não. Começa com ele falando que é do New York Times, dando descolando o endereço lá, né? Pra descolar o endereço deles, né? Aí tem uma coisa que é... Ele deixa aquele relógio que ele ganhou do Jesse. Alguém tem ideia se pegou algum tipo de referência aí ou ele só deixou porque deixou mesmo, sei lá. Cara, ali nada é gratuito. Agora, te dizer por que, eu não sei. É, então, mas é que eu não percebi, cara. Eu não consegui entender o motivo dele ter deixado o relógio justamente ali. Mas beleza, continua aí, Evandro. Não, mas eu achei muito engraçado, assim, porque, tipo, o casal ficou ali na cozinha conversando e ele entrando ali de boa, olhando as fotos deles, assim. Daqui a pouco a mulher olha e toma aquele cagaço meio... É, vamos contextualizar, né? No episódio anterior, ele tentou um contato com o filho dele, tentou mandar dinheiro pro filho dele, o filho dele escorraça ele no telefone, cara. Simplesmente diz que não quer saber, que ele matou o Hank e que ele não quer saber dele, que quer que ele morra e tal e coisa. Em princípio, ele aceita a derrota, aceita a morte, senta no balcão e começa a beber. De repente, o cara tá trocando canal lá, o barman tá trocando canal da TV do boteco, lá no meio da neve, quase fronteira com o Canadá, num cu de mundo lá, no meio da neve. E o Hampshire, né? É, Hampshire. Aí o cara pega, tá trocando canal, e o Walter nota dois rostos semelhantes. Pede pro cara voltar o canal ali, que ele passou rapidamente zapeando. São os dois amigos deles, a moça feiosa lá e o nerd orelhudo lá. Os dois que eram colegas deles da Grey Matter, né? Eles, sim, justamente criando um fundo pra ajudar viciados dependentes de psicotrópicos. No caso de dependência química, né? É que e eles aí eles só para livrar a cara da empresa. Exato. E é o que, né, a entrevistadora pergunta para eles. Olha, estão dizendo que vocês criaram isso porque o cara que foi acusado que está sendo perseguido pela polícia, porque o tal senhor Walter White, ele ajudou a criação da Grey Matter, né? Foi sócio de vocês. Isso aí seria para limpar a imagem de vocês para a imprensa. Aí eles simplesmente esculacham o Walter na TV. Eles falam assim, olha, esse cara não é mais o que a gente conhece, ele só ajudou pra criar um nome, apenas eu isso. Que a única contribuição dele foi ter dado o nome pra empresa, né? Aí ele fica estoura meio... absorvente. Aí sim, fica, né, fica possesso da vida, né, cara? Aí ele pensa assim, chega, não vou aceitar, cara, não vou aceitar isso. É desgraçado na cabeça. Eu não preciso aceitar, mesmo. Minha mulher tem dois empregos. É... Exatamente, cara, pô, minha mulher tem dois empregos pra poder ajudar a criar o guri não aceitou meu dinheiro, esses filhos da puta ainda vão fazer isso e dizer que eu não fiz nada pra essa porra dessa empresa, paus no cu. Aí ele arquiteta aquilo ali que o Evandro tava comentando. E aí fica claro uma característica também do Walter White, ele tem mau gosto pra mulher, porque a Skyler é mil vezes mais gostosa que a Gretchen. Ah, sim. Com certeza. Porra. Não, ô cara, aquela vez que ele tentou pegar a diretora do colégio, peraí. Ah, a diretora era boa, cara. Nossa, ele tava muito louco. Ele tava muito louco. Ah, muito, aquela muito latina, noiado, né? É. Uh-huh. Não, mas vai falando aí, Evan. Tu tava comentando o que ele foi, fez. Essa cena dele ameaçando os dois foi muito engraçado. O cara com a faquinha na mão, assim, né? Você vai precisar de uma faca maior. Tipo, chamou de pau pequeno ainda, tá ligado? Mas claro. Pega do tamanho das suas orelhas. Poxa, bom vídeo. Topo Gigio. Chamou o cara de pau pequeno e a Gretchen confirmou, né? Porque ela pegou a mão, botou no braço do cara e abaixa o braço, filho. Topo é isso aí, não, filho. Ele tá falando, ele tem razão. Ele tem razão. É, não, é aí ele intimida os dois pra fazerem uma doação pro Junior, né? Pro Walter Junior e pra filha bebê, no caso, como se eles estivessem ajudando na educação dos dois, né? Dos dois filhos dele. Não dissessem em momento nenhum que a grana era dele, que ele não aceitava um tostão furado vindo dos dois, que ele queria que o dinheiro dele fosse para os filhos dele. Não o dinheiro. Pagar a receita, né, que ele fala do. Exatamente. E aí ele pega e coloca dois atiradores de elite. É, dois cracudos, cara, da puta. Que são os brother, meu. E aí, brothers? Nós. São os amiches. É o Skinny Beat, o. Qual que é o nome do outro lá? O Badger. Badger. Que era um retardado que ficava de. Que porra que ele ficava de gorrinho, na primeira, né, temporada? Eu me sinto mal com isso, ele, cara. Ele toma dinheiro. Vestido. E aí, se sente melhor? É, me sinto melhor agora. Ele ficava, vestido. Na primeira temporada, ele ficava vestido do quê? De cheque, sei lá, de carrinho no, pro posto lá, sei lá. É, ele era aquele escapa. Uma nota de dinheiro. É. Nossa, que bagulho escroto. Mas, cara, eu acho assim, ó, que também nessa quinta temporada eu ouvi um dos episódios, de, assim, uma sugestão de roteiro pra um dos filmes de Star Trek mais legais que eu vi. Também, eles noiados de droga, dando ideia. O cara tem um breakthrough, assim, ele começa a falar uma ideia de um roteiro, cara, o amigo do Jesse lá, o retardado, é esse que... Uhum. É, foi magrinho. O Skinny Peach ou o Badger? É o Badger. Eu acho que é o Badger, eu quero mais noiado mesmo. O Badger dá aquela ideia da competição lá, de comida e tal. Isso. Exatamente, cara, imagina um filme daquilo, velho. É legal porque assim, tipo, a cena tá focando na tensão do Jesse, que ele tá todo fudido, mas ele fica com aqueles dois loucos falando merda de fundo assim o tempo todo. O Jesse com aquela cara de alguém atira na minha cabeça, pelo amor de Deus. Cara, muito foda, velho. Mas, galera, vamos ter que dar uma encerrada aí que já tá cumprido. Pode falar aí o parecer de vocês sobre a série como um todo aí. Pode começar com o Inferno aí. Ah, cara, melhor série que eu já vi da minha vida até agora. 5 temporadas, acompanhei todos os episódios. E nunca vi um episódio que eu pudesse dizer, esse foi fraco. Não teve isso. Impressionante, não teve isso. Metacritic. É 9,8 pra série de 10. Caralho, tá muito alto, velho. Foda, cara, muito bom. Fantástico, é fantástico. Essa série marcou e daqui a 10, 20 anos o nego ainda vai falar de Walter White e Heisenberg. Show de bola. Quer fazer teu jabá aí, cara? Eu quero sair daquela merda, me contrata, Evandro. Não aguento mais o Léo gritando no meu ouvido e o Mo dando ataque de pelanca. E o Creed me chamando de gordo. Não, o teu currículo está sendo avaliado. Nós vamos estar entrando em contato. Você vai estar aguardando. Espere nosso estagiário ligar para vocês lá. Para você marcar entrevista e tal. Não esquece de depilado no dia, que é muito importante. É, eu tomo até banho, cara. Ah, beleza, ótimo. A vaga é sua. Viu, Mo? Viu? Chupa, Mo! Chupa! Daniel, eu falo aqui, cara, pra falar isso sobre a série. Eu vou repetir um comentário que eu fiz no Facebook. Teve alguns caras que estouraram absorvente também. Não, até não foi ele, cara, mas é muito simples, cara. Valeu cada minuto, cara. Cada minuto de um episódio que você tá vendo, cara, esse episódio compensou, sabe? Fazia tempo que eu não via uma série saber, inclusive, onde parar, sabe? Então eu fiquei muito contente. A pessoa que presume que essa série é sobre só um cara que, de uma hora pra outra, resolve virar o fodão do tráfico de metanfetamina, tipo, era um cara bom que ficou mal. O cara que acha que é só isso, então... Um idiota, tá ligado? É um idiota, saca? E agora que terminou essa série, eu posso pensar em uma outra série que os caras estavam falando por aí, como é que era o nome? Ah, Game of Thrones, essa bosta aí menor. Essa bosta que eu não vi não ainda. Não conheço. Novelinha do caralho. Ah, mas tem os peitinhos pra se aproveitar. House of Cards, cara. Tem peitinhos balançando muito mais no X-Videos, velho. É. Sempre. Assim, que fique registrado, certo? Eu já falei isso aqui no episódio aqui do MRZI. Eu já falava desta merda muito antes de um podcast poser fazer pauta a respeito disso e criar camiseta do nada, viu? Tentando pegar uma moto. Olha isso. Quer fazer um jabazinho aí? Ah, convido então aos macacos, robôs zumbis do inferno, que provavelmente todos eles são amites um do outro, né? Convido vocês a ouvirem o ArgCast, que é o podcast do Dynamo Studio. Estamos com um episódio novo sobre jogos de tabuleiro, então vá lá, ritos velhos, campinhos, sabe mais. O episódio do Hellboy ficou muito bom, hein, cara? Pô, valeu, cara. Muito obrigado. Muito bom mesmo. E aguardem desculpe. Oi. Fala. Tá. E aguardem agora que o episódio 127 vai ser mais do que especial. Digamos que ele vai feder pra Dedel. Só posso dizer isso. Life of the Cast, hein? Life of the Cast. Life of the Cast. Seguir, dá teu parecer, faz teu jabá aí. Ah, então igual eu tô falando nos vários podcasts pra trás aí. É, assistam Breaking Bad, muito foda. É, eu queria ver. Porque, tipo, ele acaba com a morte do Walter e tal, no final, feliz da vida, né? Porque era isso que ele queria mesmo. E eu queria ver, tipo, uma passagem 10 anos no futuro, com tudo dando errado, tá ligado? Tipo, dinheiro não chegando na Skyler e esse tipo de coisa, assim. Tipo, o Jesse não conseguindo cuidar do Brock e tipo... Jesse preso, né? É, por aí vai, só pra... A Marie virando criminosa, já que era cleptomaníaca mesmo. Esse não foi desenvolvido na primeira série. Ia ser bom pra caralho. É. Aí eu queria ver uma parada dessa, só pra sair daquele que o fim foi bom, tá ligado? Só pra ver o bagulho fedendo mesmo. Mas acho que no geral é isso, cara. Se você não assistiu a série, tipo, queria vergonha nessa cara... Assino. Nem precisa assinar, se inscreve no Netflix por 30 dias lá. Porque. Tudo em um mês. É, já deve estar rapidinho. Já deve rapidinho estar essa temporada já lá. É, então, mas pelo menos até a quarta tem lá. Você consegue ver tudo. Depois você compra o box lá nas lojas americanas, sei lá, em qualquer loja da sua escolha, da quinta e assiste. Lá nos banners lá do Mais Injusto. Ó, pense inclusive que. A assinatura do Netflix tá mais barata do que a camiseta de algum site por aí, viu? Vale mais a pena, viu? Mas é isso, cara. É, acho que é essa parada aí. E usem metanfetamina, tá, gente? E rapidinho, falou de Netflix. É House of Cards. Porra, velho, eu queria ver isso. Breaking Bad, mas, ver, porra. É boa, é uma boa série. Eu ainda não tô comprando ela, assim, eu digo... Tô vendo pela curtição, tá sendo interessante, mas eu acho que eu vou entrar na vibe, que nem eu segui falando. Vibe, que vibe! Eu vi a primeira temporada toda, a segunda deve estrear agora no final do ano, no começo do ano que vem, que já tá sendo filmada. E, porra, e cara, o Kevin Spacey deu uma do deputado lá, cara, no meio da premiação do Emmy. Ele virou pra câmera assim, tudo faz parte do plano. Muito foda. Kevin Spacey é foda, cara. Ele é foda. Ah, tá, o Kevin Spacey é mesmo. O cara é muito bom. Mas então é isso, pessoal. Agradecer aí a participação de vocês. E só quero dar um recado aí pro pessoal que tá falando mal do final do episódio e dizendo que não gostou, que vocês são muito merda. Quem tá falando? Cara. A galera, cara. Falou, ai, não gostei. Que suado. Suado. Sei lá. Sei lá que final que eles queriam, cara. Tipo, pra mim terminou do jeito que tinha que ser. Foi foda pra caralho. Eles queriam o Walter White descobrindo a cura do câncer e sendo perdoado pelo governo americano. É alguma coisa desse nível. Recebendo o Nobel da Paz. É, isso é geração Liefeld. É, que tá tudo explicadinho, senão, tipo... E com o final feliz, senão fica triste. Ponto da merda, vocês podem xingar bastante nos comentários que a gente vai rebater tudo. Morram, esses desgraçados. É isso aí, pessoal. Até algum dia. Até algum dia. Falou. Yeah! Valeu. Yo, bitch. Que bom, podcast sem grito no meu ouvido.